Hola queridos amigos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa en la producción y conducción de este programa. Comenzamos Contacto Brasil de hoy con Monarco cantando un potpurrí de zambas. El primer tema se titula Tudo Passa y fue compuesto por Belmiro. Enseguida, O Grande Fingimento de Paulo da Portela, Vem Oh Linda de Alcides Malandro Histórico y Vou Navegar de Alvarenga. El pasado 11 de diciembre, el mundo del samba en Brasil recibió la noticia del fallecimiento de Monarco da Portela a los 88 años de edad, baluarte más antiguo de la tradicional escuela de samba Portela. Su nombre era Hildemar Diniz y era conocido por el sobrenombre Monarco da Portela. Era presidente de honra e integrante de la vieja guardia de la escuela que fue fundada en 1926. Cantor y compositor con una voz de trueno y autor de algunos zambas clásicos que exaltan la historia de la Portela y composiciones que alcanzaron enorme éxito en la voz de Zeca Pagodinho, entre otros. En 1970 grabó su primer disco y en 2018 su último, el exitoso Monarco de todos los tiempos. En total fueron 16 álbumes. Monarco dejó un verdadero linaje del samba. Es padre de dos compositores y cantores, Marcos Diniz y Mauro Diniz, este último idealizador del tren del samba al cual nos referimos en el programa pasado, en el especial dedicado al samba. Vamos a recordar a Monarco cantando dos sambas más de su autoría. El primero se titula Saudades da Portela y el segundo, un gran éxito titulado Coração em Desalinho, de Monarco e Ratinho. Portela, minha querida Portela, sinto saudade daquelas lindas noites de luar. Saudades do saudoso natalino Paulo Alcides Rufino, quando vinham ensaiar. As toras como Dona Bernardina, Liette, Alice, Braulina e a saudosa Dagmar. Sinto imenso prazer e me orgulho de ti. No teu reduto foi que um dia eu nasci. Sinto imenso prazer e me orgulho de ti. No teu reduto foi que um dia eu nasci. Muito aprendi com os teus sambistas, participei de várias conquistas. Conheço toda a tua história, o teu passado de glória me faz sorrir. E também sinto um orgulho em dizer que eu sempre fui Portela e serei até morrer. E também sinto um orgulho em dizer que eu sempre fui Portela. Portela, Portela, minha querida Portela, sinto saudades daquelas lindas noites de teu ar. Saudades do saudoso natalino Paulo Alcides Rufino, quando vinham ensaiar. Pastoras como Dona Bernardina, Liette, Alice, Braulina e a saudosa Dagmar. Sinto imenso prazer e me orgulho de ti, no teu reduto foi que um dia eu nasci. Sinto imenso prazer e me orgulho de ti, no teu reduto foi que um dia eu nasci. Muito aprendi com os teus sambistas, participei de várias conquistas. Conheço toda a tua história, meu passado de glória me faz sorrir. E também sinto um orgulho em dizer que eu sempre fui Portela e serei até morrer. E também sinto um orgulho em dizer que eu sempre fui Portela e serei até morrer. la. Dessa vida eu te conheci, ó flor. Vinhas tão desiludida, mal sucedida por um falso amor. Dei afeto e carinho como retribuição. Procuraste um outro ninho, em desalinho ficou meu coração. Meu peito agora é só paixão. Meu peito agora é só paixão. Tamanha desilusão me deixou, me enganei redondamente. Pensando em te fazer um bem, eu me apaixonei. Foi meu mal. Agora uma enorme paixão me devora. A alegria partiu, foi embora. Não sei viver sem teu amor. Sozinho curto a minha dor. Numa estrada, numa estrada dessa vida, eu te conheci, ó flor, me enganei redondamente. Pensando em te fazer o bem, eu me apaixonei. Foi meu mal. Agora o meu enorme paixão me devora. A alegria partiu, foi embora. Não sei viver sem teu amor. Sozinho, por tua minha dor. Sozinho, sozinho, por tua minha dor. Sozinho, sozinho, por tua minha dor. Estamos em Contacto Brasil. Quer matar-me de amor, que me mate no espaço, bem no compasso, bem junto ao passo do passista, da escola de samba, do Largo do Estácio. Estácio, acalma os sentidos dos erros que faço. Eu trago, não traço. Eu faço, não caço. O amor da morena maldita, domingo no espaço. Fico manso, amanso a dor. Holiday é um dia de paz. Eu solto ódio, mato o amor. Holiday, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no espaço, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio. O Estácio acalma o sentido dos erros que eu faço. Oh, oh, oh, oh. Trago, não traço. Faço, não caço. O amor da morena maldita, domingo no espaço. Eu fico manso, amanso a dor. Holiday é um dia de paz. Solto o ódio, mato o amor. Holiday, eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que mate no espaço, bem no compasso, bem junto ao passo do passista da escola de samba do Largo do Estácio, do Largo do Estácio, do Largo do Estácio. Essa estrada, esse rio seco, essa dor que mora em mim, não descansa e nem dorme cedo. O retrato da minha vida é amar em segredo. Não quer saber de mim, eu vivendo da sua vida, Deus no céu e você aqui. A esperança é quem me abriga. Esses campos não tardam em florir, já se espera uma boa colheita, e tudo parece ser a vida. Mas e você, o que faz que não repara no chão? Por onde tem que passar e pisa em meu coração? O teu beijo em era tudo que eu queria, ser teu homem, teu menino, o ser amado de todo dia. cansei dos que se afastam. Conheço como começa, como termina, o que faço. Só não sei como chegar ao nosso próximo passo. Sei dos caminhos que chegam, sei dos que se afastam. Conheço como começa, como termina, o que faço. Só não sei como chegar ao nosso próximo passo. Ontem, meu bem, contei até 100. Hoje já não sei. Hoje já não sei. Ontem, meu bem, contei até 3. Hoje só pensei. Hoje só pensei. Sei, sei que me encontro sozinho. Sei também quando me acho. Sei tudo o que você acha. O buraco é mais embaixo. Foi um achado te achar. Perdido acho de acho. Sei que me encontro sozinho, sei também quando me acho. Sei tudo o que você acha, o buraco é mais embaixo. Foi um achado de achar, perdido acho de acho. Pensei, meu bem, por que não vens de uma vez? Hoje eu só pensei. Hoje eu só pensei. Sei, sei que me encontro sozinho. Sei também quando me acho. Sei tudo o que você acha. O buraco é mais embaixo. Foi um achado te achar. Perdido acho te acho. Sei dos caminhos que chegam. Sei dos que se afastam. Conheço como começa, como termina, o que faço. Só não sei como chegar ao nosso próximo passo. Foi um achado te achar. Perdido acho de acho. Só não sei como chegar ao nosso próximo passo. Perdido acho de acho. Só não sei como chegar ao nosso próximo passo. A menina vê o Brasil, a menina vê o Brasil, a menina vê o Brasil, a menina vê o Brasil, a menina vê a cor do milho, cobre meu olho. Coloquei sobre a ferida a margarida branca, demorou. Fiquei quieta. Estamos en Contacto Brasil, hoy recordando a Monarco da Portela, que falleció el pasado día 11 de diciembre a los 88 años de edad. Los temas que escuchamos son Saudades da Portela, interpretado y compuesto por Monarco, y Coração en Desaliño, de Monarco y Ratinho. Enseguida nos fuimos a recordar un clásico de la música popular brasileña, Estácio Jorge Estácio, grabado en vivo por Sissi Posse y Luiz Melodia. Enseguida escuchamos Retrato da Vida, interpretado nada más y nada menos que por Dominguinhos, Djavan, la caboverdiana Mayra Andrade, Hamilton de Holanda y Yamandu Costa. El tema pertenece a Djavan y a Dominguinhos. Enseguida oímos Sei dos Caminhos. El tema fue compuesto por Alice Ruiz e Itamar Assunção y lo interpreta Ney Mato Grosso en su trabajo más reciente titulado Nu con a Minha Música de 2021. Y finalmente escuchamos Curativo. El tema fue compuesto por Consuelo de Paula y Rubens Nogueira y está interpretado por Consuelo de Paula en su trabajo discográfico hermosísimo titulado Danza das Rosas del año 2006. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Eu sempre quis muito, mesmo que parecesse ser modesto, juro que eu não presto. Eu sou muito louco, muito, mas na sua presença o meu desejo parece pequeno, muito é muito pouco. Você é muito broto. Você é muito, muito. Eu nunca quis pouco. Falo de quantidade e intensidade. Bomba de hidrogênio, luxo para todos, todos.

está dizendo? O que você está fazendo? Por que que está fazendo assim? Ei, está fazendo

aqui nesta viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Agora a viola pra cantar. Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Ia, ia, me dera a viola pra cantar. Quero improvisar. Estamos en Contacto Brasil hoy recordando algunos grandes éxitos de la música popular brasileña. Escuchamos los siguientes temas: A Voz de uma Pessoa Vitoriosa, interpretado por María Bethânia y está en su disco Alibi del año 1978. El tema pertenece a Wally Salomón y a Caetano Veloso. Eu apenas quería que você soubesse. Este bello tema de Gonzaguinha está en su trabajo discográfico del año 1987. Enseguida oímos Relicario, un tema que fue compuesto por Nando Reis, y esta grabación en vivo de Cássia Eller y el propio Nando Reis en el célebre disco acústico MTV de Cássia Eller del año 2001. Enseguida oímos Extra de Gilberto Gil, Ponteio, un tema compuesto por Edu Lobo y está interpretado por el gran Alceu Valença en su versión muy peculiar. Y esto es todo por hoy en Contacto Brasil. Nos despedimos con un tema más. Vamos a recordar a Jorge Ben Jor y el tema se titula Qué Maravilla. Salud y paz para todos. Yo.